Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7. Hoje, a título excepcional, apenas às 13 horas. Estamos a dar início a mais este momento radiofónico que lhe traz, como sabe, aos sábados e domingos, habitualmente entre as 12h30 e as 13 horas, música instrumental. Hoje vamos ter apenas um grupo, The Strings of Paris. Um grupo que tem instrumentos de sopro e é essa base que funciona, mas não seja só instrumentos de sopro, instrumentos de cordas, até mais instrumentos de cordas que tem. Mas também tinha aqui alguns instrumentos de sopro. Vamos ouvindo, por exemplo, a flauta, vamos ouvindo, por exemplo, este Let It Be, tema original dos Beatles, e aqui também vai ser acompanhado por uma flauta. É este tema, Let It Be, o tema de abertura de mais uma edição da nossa Nota 7, seguido depois por Midnight Blue, mais um tema que vamos conferir por esta orquestra, por este The Strings of Paris. É com eles que vamos ficar nos cerca de 30 minutos do nosso programa. Espero sinceramente que gostem desta seleção musical que tão cuidadosamente preparei a pensar em si. Boa tarde, na companhia do Canal 2. Thank you. trago-vos agora, estimados ouvintes, mais dois temas igualmente tocantes, igualmente marcantes. Mais até o segundo que o primeiro, mas são dois temas, assim, bastante sonantes. Sleepy Shores, tema também aqui interpretado pela Strings of Paris. Ainda para ouvir também Concierto de Aranjuez, uma belíssima e diferente interpretação deste grupo que vamos então ouvir daqui a alguns instantes. Deixe-me só ver um grande abraço e agradecer pela sua preferência, aquela que dá ao canal 2 da Rádio Antena Air. A música vai continuar nesta edição. Depois de ouvirmos Concerto de Aranjuez, vamos amenizar com Girl from Ipanema. Ainda para ouvir também The Nearness of You. São as duas músicas que vai, estimado ouvinte, poder ouvir agora, também da Strings Orchestra of Paris. Aliás, The Strings of Paris, assim é que está correto. Vamos à música então. Vamos ficar com este ritmo, com um cheirinho Brasil. Girl from Ipanema. Thank you. Ouvintes, vamos finalizar esta nossa edição da Nota 7 com Aichi Bumbaichi. Ainda para ouvir também, e mesmo para finalizar, Lara Steam from Dr. Zhivago. São as duas músicas que vão fechar mais uma edição do nosso Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar amanhã para mais um momento radiofónico, que é a nossa Nota 7. Música instrumental para conferir nestas suas tardes de sábado e domingo, entre as 12h30 e as 13h, hoje, excepcionalmente, maior ou mais tarde. Vamos à música então, Aichi Bumbaichi, a partir de agora. Fique bem, boa tarde na companhia do Canal 2.